gloriosamente, o capitalismo vai ser eliminado apenas porque é incompatível com a democracia. Apenas isso. A grande maioria dos países como o nosso são capitalistas e são democráticos ao mesmo tempo. O que acontece? Acontece que nesses países, os partidos de esquerda costumam ganhar as eleições. E não é só no Brasil, não. Não é só na Argentina, na Venezuela, no México e o diabo a quatro. O que eu quero contar a vocês, que hoje a economia solidária é um movimento mundial. E eu tenho sido, acho que sem muito merecimento, convidado para ir para a África do Sul, para as Filipinas, para a Inglaterra, para a França, e para a Argentina, e para o México, e assim por diante. Em todos esses países, a juventude está conosco. Isso, sinceramente, é uma alegria enorme. Porque os jovens, exatamente, porque não têm experiência, têm sensibilidade, que nós, com a experiência longa de vida, já perdemos. E eles simplesmente enxergam que é este mundo, esta sociedade que o capitalismo cria, com enormes desigualdades, e a cada desigualdade uma injustiça enorme, é insuportável. E não tem nada a ver com democracia, gente. A democracia, isso nós aprendemos da Revolução Francesa. Ela tem três princípios e só três: igualdade, fraternidade e liberdade. É o primeiro. Tudo bem, eu mudei a ordem sem querer. O fundamental é de que esses valores são, a meu ver, presentes, tanto quanto 1789. Estão presentes como problemas não resolvidos. Companheiros falaram aqui dos catadores. Pelo que eu sei, a grande maioria dos catadores, além de serem pobres, são desempregados. Em que sentido? Em sentido é que eles procuram um emprego assalariado com carteira, para que eles possam usufruir os direitos que a nossa Constituição e a nossa legislação garantem a todos os trabalhadores. E, obviamente, os catadores são trabalhadores da chuchu. Mas isso eu estou aprendendo. Confesso a vocês que meu envolvimento com a economia solidária me fez aprender muita coisa que eu não sabia. E esse aprendizado vale e nos deixa mais aptos. E ao viajar para esses países todos para ver a economia solidária deles, é para isso que eles me convidam, para contar a economia solidária brasileira. Só para dar um exemplo. Agora, há um mês atrás, aproximadamente setembro, houve um imenso congresso de economia solidária em Berlim. Berlim é a capital da Alemanha. Congresso europeu. Estavam presentes apenas 1.450 pessoas, entre os quais três brasileiros. E esses três brasileiros receberam um espaço nesse congresso, que durou vários dias, e que eles, os alemães, chamaram muito simpaticamente Aprendendo com o Sul. É comovente, mas é verdade. Eles acham que nós temos alguma coisa que eles possam aprender conosco. Como nós, certamente, podemos aprender com eles. É mútuo. Não é para dizer que nós agora somos os tais. Mas, efetivamente, o Brasil é um dos pouquíssimos países que tem políticas federais, ou seja, nacionais, de apoio à economia solidária. Outros países têm leis agora, nosso ainda não, nossa lei ainda está tramitando. Mas o México, a Portugal, a Espanha, são países que recentemente aprovaram leis de economia solidária. por que que eu acho que essa lei é tão importante para nós? Afinal de contas, tem a Senai aqui, e temos o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, enfim, temos toda a liberdade e espaço que nós precisamos. Por que que essa lei é importante? Por algo que vocês sabem melhor do que eu. 90% do nosso empreendimento são informais. A verdade é essa. E pelo que vocês discutiram alguns minutos atrás, porque para ser uma cooperativa precisava se filiar ao OCB. Confesso a vocês que a OCB não é a nossa inimiga, mas ela é um rebotalho da ditadura militar. A ditadura não queria, na verdade, cooperativa coisíssima nenhuma, ela queria controlar as cooperativas. E por isso aprovou criar a OCB. A OCB veio pública, era uma parte do sistema público. Virou agora sindicato patronal. Nós não temos nada contra a OCB e eu devo dizer a vocês que dentro da OCB há muitas pessoas que são autenticamente cooperativistas e gostam da economia solidária. Acreditem, as pessoas vêm conversar comigo e dão provas concretas do que eles estão dizendo. Não vamos criar uma inimizade idiota. O problema é que o latifúndio não tem nada a ver com a economia solidária. E ele domina a OCB. Na verdade, o objetivo é essa questão. Então é preciso que ou a OCB desista de ser a única representante de todas as cooperativas brasileiras, porque ela nunca foi. Representar significa ter voto, gente. Não pode ser um decreto militar. Agora você nos representa e morreu. Isso é absurdo. A CUT nos representa porque nós votamos nela. E assim vai. E nós temos que ter o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, foi uma grande conquista para nós, e ele deve ser prestigiado e fortalecido, senão a Senai não funciona. Quero dizer isso como testemunho público a vocês. As políticas que nós desenvolvemos nas Senais são periodicamente conversados, discutidos e dessa forma, efetivamente ajuda, nós ajudamos a criar, com vocês, a economia solidária no Brasil, hoje modelo mundial. Eu fico orgulhoso, afinal de contas, eu não posso mentir a vocês. Eu já tinha uma viagem marcada para o Equador, principalmente a América Latina, eles têm enorme interesse em saber como é que nós fazemos as coisas. E nós temos o que aprender com eles também. E queria terminar dizendo a vocês de que hoje em dia eu considero, posso estar enganado, mas acho que nós somos a única alternativa mundial ao capitalismo. Quero dizer a vocês de que a experiência russa, chinesa, etc, etc, etc, foi repudiada pelos povos que tiveram que sofrer isso. Então hoje isso não tem sentido mais. Isso, o capitalismo é melhor. O capitalismo democrático é bem melhor do que aquilo que havia na antiga União Soviética. Tanto assim que acabou sem guerras.